Pai, eu sei que eu preciso ser diferente, fazer tua vontade te agradar. Muda minha vida, muda minha mente, controla os meus impulsos quando eu falar. Eu sei que nesta vida tudo é vaidade, a fama e o dinheiro tudo vai passar. Eu sei que o que não passa é a tua palavra, por isso em tua presença eu quero ficar. Riquezas vão e vêm, eu posso suportar, mas sem tua presença em minha vida não dá pra aguentar. Dinheiro não é tudo, pode até faltar, tua presença em minha casa é tudo, dinheiro nenhum pode comprar. Sei que eu preciso ser diferente, fazer tua vontade te agradar. Muda minha vida, muda minha mente, controla os meus impulsos quando eu falar. Eu sei que nesta vida tudo é vaidade, a fama e o dinheiro tudo vai passar. Eu sei que o que não passa é a tua palavra, por isso em tua presença eu quero ficar. Riquezas vão e vêm, eu posso suportar, mas sem tua presença em minha vida não dá pra aguentar. Dinheiro não é tudo, pode até em minha casa é tudo, dinheiro nenhum pode comprar. Alfa, ômega, princípio e o fim, Cristo, Filho, Deus que vive em mim. Alfa, ômega, princípio e o fim, Cristo, Filho, Deus que vive em mim. Riquezas vão e vêm, eu posso suportar, mas sem tua presença em minha vida não dá pra aguentar. Pode até faltar, tua presença em minha casa é tudo, dinheiro nenhum pode comprar.